Passei diversas desilusões. O mundo em que vivia não me traz boas recordações. Tentei sim realizar no mundo um sonho de paz. Procurei muitos refúgios, não achei longe de ti, Senhor. Agora que te coloquei como Senhor da minha vida, corro, tropeço e caio, corro, tropeço e caio, mas tu me levantas, Senhor. Tropeço e caio, mas tu me levantas.